Era isso que vocês queriam, é? Então toma! E aí, Michel, detona, meu DJ. Kiko, nós é sem massagem. O meu nome tu conhece, sobrenome sacanagem. Vai, só vou botar quando tiver molhada, só vou botar quando tiver molhada, só vou botar quando tiver molhada, calma. Só vou botar quando tiver molhada, só vou botar quando tiver molhada, só vou botar quando tiver molhada, calma. Chega, ela chegou na São Rafael e trouxe uma amiga junta. Eu olhei na cara delas e pensei numa escuta. Manda pra elas, ó, agora é verem, sem neurose, ó. Uma chupa, outra senta, uma senta, outra chupa. Uma chupa, outra senta, uma senta, outra chupa. Me comeu uma puta é bom, imagina duas juntas. Se comeu uma puta é bom, imagina duas juntas. Uma chupa, outra senta, uma senta, outra chupa. Uma chupa, outra senta, uma senta, outra chupa. Se comeu uma puta é bom, imagina duas juntas. Ela chegou na São Rafael e trouxe uma amiga puta. Eu olhei na cara delas e pensei numa escuta. É o que vocês queriam? Então toma! Get to hear me now. I'll be fade away.

lado. Quando te vê, te ama loucamente e não vive sem você. Você é meu ar, meu mundo, meu abrigo. Me ajoelho, pega a aliança, te faço um pedido. Te amo além da vida, te amo muito bem. Que eu farei valer cada segundo. Sem você, meu mundo fica bobo, é tudo sem razão. Eu perco minha força e fico sem chão. Você é mais bonita que o pôr do sol. Nada é mais importante que você, amor. Let's go, DJ Michel. DJ Lohan que tá tocando. Se tu mexer com Lohan, vai tomar lhe só rachada. Vai tomar lhe só rachada. Descombate que eu vou te falar. Olha só quem saiu vencedor. Foi meu piru que comeu da xereca. E rapidinho ele canelou. É o UFC da putaria. Olha, escuta o que eu tô te dizendo. Então vem. Eu vou bater com meu piru lá dentro. É combate, caralho. أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء O DJ Michel que vocês queriam? Então toma! DJ Maresia. Yeah! Quer falar pra mim de santa? Acho que ela esqueceu. A mulher ficou de quadril. Quem sarrou nela fui eu. Logo eu. Que tá acontecendo? Ela rebola, cheio de fogo. Que tá acontecendo? Ela rebola, cheio de fogo. Ela senta no colo de um, ela senta no colo de outro. Ela senta no colo de outro. Aê, quer meter pra mim que é virgem? Logo eu, pegou no WhatsApp. Maresia sucesso. Logo eu. Que tá acontecendo? Ela rebola, cheio de fogo. Que tá acontecendo? Ela rebola, cheio de fogo. Ela senta no colo de um, ela senta no colo de outro. And dance with the devil. DJ Michel Revolution. With the devil. So Eduardo da Night, o rei dos graves. Só lançamento brabo. And Dance with the Devil. Mario Rocha. E aí, Michel, detona, meu DJ. Quando te vi no Mega Príncipe, me apaixonei. No meu castelo és a rainha e eu sou teu rei. A Mega Tropa é testemunha desse nosso amor. Não posso mais viver sem ter o teu calor. Na magia, Paulo e Wanderson dando show. É hora do espetáculo do Príncipe Amor. Te prepara que a festa já vai começar. Mega Príncipe Negro é quem vai tocar. Mário Rocha. Quando te vi no Mega Príncipe, me apaixonei. No meu castelo és a rainha e eu sou teu rei. A Mega Tropa é testemunha desse nosso amor. Não posso mais viver sem ter o teu calor. Na magia, Paulo e Wanderson dando show. É hora do espetáculo do Príncipe Amor. Te prepara que a festa já vai começar. Mega Príncipe Negro é quem vai tocar. Querer viver, viver, que tudo é passageiro.

Michel. Não era tu que era bandida. Mas ela quer o seu fofeto, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu conselho, ela quer o seu conselho. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Valeu um assalto pico, valeu um assalto foto. Mas valioso piorou, mas valioso que nota nossa tropa. É o seu conselho de xoxota nossa tropa. É o seu conselho de xoxota nossa tropa. É o seu conselho de xoxota nossa tropa. É o seu conselho de xoxota. DJ Paulinho da Adidas Produções. Bandida. Saiu com Paulinho um dia, já ficou na fita. Não era tu que era bandida. Mas ela quer o seu fofeto, ela quer dar pra bandido. Ela quer o seu conselho, ela quer o seu conselho. A jogada na minha cara, então vou ter que levar. Valeu um assalto pico, valeu um assalto foda. Mas valioso piorou, mas valioso que nota nossa tropa. É o seu conselho de xoxota nossa tropa. É o seu conselho de xoxota. DJ Michel Revolution, tocando só as melhores, pra você não parar de dançar. Essa história de um guerreiro braço forte que bate o meu coração. Um 5-7 consciente, fortemente, chapa quente, sempre boladão. Eu quero sair dessa vida, mundo crime, já não aguento mais. Minha mulher espera um filho meu, quero ficar de boa e viver em paz. Eu prometi para mim mesmo que essa noite seria a minha última vez. Infelizmente não deu certo, é difícil corrigir os erros que a gente fez. Eu tava de fuga e sem esperar, escutei vários tiros. Naquele momento pensei tanta coisa, lembrei do meu filho. Não posso morrer, ele tava nascer, eu tenho que ser forte. Premonição eu não tenho, mas eu quero bater de frente com a morte. Preso no hospital, foi que eu acordei muito soro na veia. Na semana seguinte eu fui pro sistema, sofri na cadeia. Preciso de Deus agora, mãe do filho meu. Não chora. Raciocínio me condena a 20 fechadão. Quando o menor fica maior, eu diz pra ele que o pai dele sofre na prisão. Mente que eu tô trabalhando, viajando o mundo inteiro. E a angústia terá um fim. Quando eu voltar vai ser com muito dinheiro. Oh, o tempo passou e eu envelheci. A parada andou, graças a Deus eu saí. Falei pro meu filho que ia voltar com bastante dinheiro. Não posso decepcioná-lo, preciso de um plano certeiro de gelo. Quero ver o meu filho e recomeçar o que deixei pra trás. Vai ser só um assalto, eu pego dinheiro e crime jamais. Invadi a empresa, coloquei meu aterro. Bolado, negócio de assalto, todo mundo deitou. Tomo uma lógica, tudo, o gerente reagiu. O gatilho, o apertei, o vestido no banco, o gerente caiu. Já que na feita pra casa vou voltar. Com muita grana no bolso, meu filho vai me idolatrar. Chegando em casa, um barulho de choro, então foi que eu escutei. Minha menina chorando, avisa meu filho que eu já cheguei. De cabeça baixa e muito deprimida, me disse você não vai ter seu filho nessa vida. Jornais já publicaram o fato que ocorreu. Inocentemente nosso filho morreu. Seu base bate, guerreiro quer se vingar. Como é que aconteceu? Será que pode me explicar? Chorando ela desabafou. Ele me pediu certo, mas alguém na vida ele queria ser. Pra quando o pai dele voltar, você que lutando ele pôde vencer. Tinha um emprego bacana, gerente de empresa recebia bem. Um garoto doce, humilde, que não desejava o mal a ninguém. Infelizmente os sonhos foram pro alto. Levou dois tiros e morreu num assalto. Se não reagisse, seria diferente. O sonho dele era estar aqui presente com a gente. Ao lado do trono de Deus, descansa uma pessoa rara. Justiça seja feita, que se faz aqui se para. E aí, Michel, detona, meu DJ. Billy Brasil. Tudo começou com um beijo. Parecia algo casual. Eu não queria nada sério. Não, não. Era só um lance, nada mais. Mas de repente estou pensando em ti. Eu me deito, mas não consigo dormir. O que que aconteceu? Menina, eu sou teu. No meu quarto escuto o som tocar. Com o DJ Catitinha e Catitão. DJ Thiago e Ednei. E o mestre Manuel Júnior Pancadão. Super Trovão Digital. O águia do mar é só.

toque um rap pra mim. Obrigado, meu Deus.